coração. Vem me procura e encaixa, encaixa o escuro do meu coração. Nosso caso vai durar um tempo. Me procura e acende.